Mastro ostenta a bandeira branca, meu lado emotivo é devoto amor ao próximo, mas o ódio é recíproco, cês pediram. Então toma, avisa os cuzão e os bico que os filha da puta tá de volta. Partidária, correligionária, religioso, olho por olho na guerra de todos contra todos. É pedir demais, né? Indulgência, falso oportunista. Se nem minhas filhas pega boi no meu senso de justiça. Sucessor da eloquência, subversiva, ativista. Meus versos ainda ostento drama das crises empíricas, educação proibida. Funcional, a destreza oculta, maestria, fruto do caos, sem partido, patrocínio de porra nenhuma, herança culturado, paradoxo da ignorância, salvo pelos livres, tributo aos nossos falecidos. Afronta, vão ter que conviver com meu sorriso, contrariando estrategista após abolição, quarto superior em choque perante a expressão. Avisa pra esses cuzão, prepara a cova, açoite enfiar no rabo, que hoje eles terão cadáver. Não um escravo, é fogo retalhatório, processo de resiliência sem bondade aos ingratos. Odeio quem me odeia, por que não odiar meus inimigos? Ora, se meu amor nunca teve espaço em sua misericórdia. E a voz dos corpos esquecidos do cemitério dos vivos, subversiva, nociva, lágrima dos desvalidos, em nome dos filhos, em tributo aos nossos falecidos. É a voz dos corpos esquecidos no cemitério dos vivos, subversiva, nociva, lágrima dos desvalidos, em nome dos filhos, em tributo aos nossos falecidos. A 286 retalhando falsos ídolos. Cansado de ver os meu como eu, cego, vítima de bala perdida em meio tiroteio de ego no comércio de picuinha. Morrer pela causa que cês tanto prega, mas só vive em teoria. Bagulho é selva, eu sei que o instinto é competitivo, mas fazem questão de expor o pobre preto ao mais ridículo. Cês tão confuso e confundindo os moleque tudo. Nunca que buceta e bunda vão ser símbolo da luta. Foi sangue grosso no chão, a carne viva, feio, fratura exposta de membro por lixamento. Se não for pra ser feito, strange fruit, renuncio o cargo, dispensa a honra dos clássicos pra morrer no anonimato. A que bondade vagam com maldade, infelizmente protagonizam o que combatem publicamente. A maior parte dos santos é fraude, não raras vezes discurso coletivo é de singular interesse. É a pequena morte das grandes massas, vai vendo onde fazer o bem, não me priva do ódio alheio, o fim justifica os meios. Normal, quem não mais espera a compaixão do próximo não teme o mal. Quando os 10 mandamentos se limitam às escrituras, são nicotina e cafeína que faz a civilização. Cês extingue amor próprio, exige respeito recíproco. A 286 retalhando falsos ídolos. É a voz dos corpos esquecidos do cemitério dos vivos, subversiva, nociva, lágrima dos desvalidos, em nome dos filhos, em tributo aos nossos falecidos. A 286 retalhando falsos ídolos. É a voz dos corpos esquecidos no cemitério dos vivos, subversiva, nociva, lágrima dos desvalidos, em nome dos filhos, em tributo aos nossos falecidos. A 286 retalhando falsos ídolos.